seu bom dia. É com café e o meu com cerveja na xícara. Eu tô lascada e você seguindo a vida. Preciso de um detox, seu e da bebida. Vocês dois só me dão dor de cabeça. O copo é de ressaca e você é de tristeza. Pra não voltar contigo tem que parar de beber. Porque você me lembra bebida e bebida me lembra você. Não posso ver um copo na minha frente, senão eu bebo. Se eu beber e ver sua boca, eu beijo, eu beijo, beijo mesmo. Não posso ver um copo na minha frente, senão eu bebo, eu bebo, bebo mesmo. E se eu beber e ver sua boca, eu beijo, eu beijo, beijo mesmo. Aí é duplo sofrimento. Cabeça, o copo é de ressaca e você é de tristeza. Pra não voltar contigo tem que parar de beber. Porque você me lembra bebida e bebida me lembra você. Não posso ver um copo na minha frente. E se eu beber e ver sua boca. Copo na minha frente, senão eu bebo, eu bebo, bebo mesmo. E se eu beber e ver sua boca.